programação da Rede Milícia SAT pela internet. Acesse o endereço www.miliciadaimaculada.org.br e clique em Rádio Online. Não se esqueça, www.miliciadaimaculada.org.br, Rádio Online. Começa agora o programa A Igreja no Rádio, o programa da família, gerado pela Rádio Imaculada Conceição na Grande São Paulo, para as emissoras que integram a Rede Milícia SAT. Realização Milícia da Imaculada, Associação de Fiéis Pública e Internacional de Direito Pontifício. Um coração quer assim para a vida, um coração quer assim para o irmão. Esta terra vossa plena vontade, e os nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou, reino de Deus atuando na história.